filho meu agora. Vem que aqui eu estou. Vem, vem, sem demora. Vem para os braços de amor. Amor para dar.